Jetson Beach. Andei pela chuva, rezei por melhores dias. Dores têm me ensinado mais que paz e alegria. E apesar dos pesares, sei tudo um aprendizado. Seria injusto, ingrato, não me sente abençoado. De lá pra cá, tanta coisa mudou, menos a saudade que sinto. Aprendi, melhor mentor é a dor, e ela me fez um homem rico. Dono de mim, o dono do destino. O dono do destino. Dono de mim, o dono do destino. O dono do destino. Dono de mim, o dono do destino. O dono do destino. Dono de mim, o dono do destino. Mãe, olha onde seu menino foi parar. Tantas incertezas, quem não viu não vai acreditar. Condição perfeita que aqui já arrastou e levou uma pá. Com certeza só quem viveu sabe, jamais vai julgar. Lembro, olha eu fingindo ser gema de ovo, suprindo a ausência de mistura em mais um almoço. Protagonizando a vida é bela de novo, fazendo do drama comédia com o mundo entre os ombros. Subi o parque, inevitável não viu você e o Rô. Fim de tarde, só saudade, pô, muita coisa mudou. E indiferente às crenças, tudo se encaixou. Seu Deus me abençoou, não esqueço quando me falou. Deus não dá o que a gente quer, dá o que precisa. Troca os pronomes, as palavras, mas no fim a mesma fita. Certo como a luz do sol, herdei de ti a teimosia, discorda. Pela fé não se mede, concordo, morrer pelo que acredito. Andei pela chuva, rezei por melhores dias. Dores têm me ensinado mais que paz e alegria. E apesar dos pesares, sei tudo um aprendizado. Seria injusto, ingrato, não me sente abençoado. De lá pra cá, tanta coisa mudou, menos a saudade que sinto. Aprendi, melhor mentor é a dor, e ela me fez um homem rico. Dono de mim, o dono do destino. Dono do destino. Dono de mim, o dono do destino. Dono do destino. Dono de mim, o dono do destino. Dono do destino. Isso. Dono de mim. Assim, dei umas cabeçadas assim, não foram poucas não. Dependente de qualquer fita, tamo aí no garimpo, sem hora data, em casa ou na rua. Podem dizer o que for, nunca que foi um filho da rã. Tudo que vi virou canção, tudo que faz tá o coração. Extraiu o máximo do mínimo, errou acertos, nunca ficaram em vão. Loni quer ver que tudo que quase te matou um dia acaba sendo no fundo a razão da evolução de vida. Eu tô na melhor versão, trouxe tudo na unha, fiz minha própria condição. Um contra o mundo, pai de duas, cês querendo ou não. Mudei a porra do exterior, tipo, inverti o padrão. Dou melhor pra minhas filhas, então qual o problema? Vocês sabiam que orgulho e honra ferida muitas vezes chega a ser até pior que a própria fome e pobreza. Hoje vivo da forma que eu nunca imaginei. Faço tudo o que eu quero, tenho tudo o que eu sempre quis. Tô tentando mostrar que eles podem também. Podem ter o melhor, podem chegar de igual, podem se divertir. Se eu conseguir, eles conseguem. E eu sei de cor como é essa merda de dor que eles sentem. Também sei que foi ela que me fez ser quem eu sou. Barato é louco.